Não adianta vir me procurar. Sabe, eu sou melhor que só. Já quem tenta é me relacionar. Mas a cabeça dá um nó. Esse é o DJ Julião Pop. Todos cheiros partem e esqueci. Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar, pois essa mulher é mais forte. Dessa vez eu acho que é melhor eu ir. Mas antes de tudo, desisto. Já sei que não vai apagar toda aquela história que a gente viveu. Mas também não vou prolongar. Dá pra você dizer que o culpado é. Manda por aí, segue o mundo. Distante de tudo, distante de tudo. Mas se foi eu que errei, só me desculpa, bem. Tu conheceu meu pior lado e ainda me ama aí. Esse é o lançador de braba, DJ Junior Pop, porra. Não adianta vir me procurar. Sabe, eu sou melhor que só. Já quem tenta é me relacionar. Mas a cabeça dá um nó. Todos cagam pra me entender. Todos cheiros partem e esquecer. Nada que eu disser vai ser capaz de